pai chegou aqui num fim de dia, há muito tempo, em cima de um cavalo. E era pobre moço e só queria semear de calo as mãos de plantador. Com minha mãe casou-se assim que pôde, achar um rancho no jeito e na cor. Da terra boa semeou o milho e semeou os filhos, semeou o amor. E assim a vida foi-se como um rio. Meu pai dizia um dia será mar. E toda noite reunia prole e tinha cantorias para se cantar. Não era fácil a lida, mas valia, porque um homem precisa lutar. Nem quando a morte nos levou Rosinha, a mais pequenininha deu pra fraquejar. A sol o braço no trabalho foi como um laço, mas nunca sonhou. Por isso Pedro, nosso irmão mais velho, foi para a cidade e nunca mais voltou. Mariazinha se casou bem moça e foi com Bento, homem trabalhador. Mas veio um tempo negro em sua vida, ele agarrou na pinga e nunca mais largou. A cegueira triste certo dia nos olhos calmos do meu pai entrou. Varreu as cores do seu pensamento, ele deitou na cama e nunca mais falou. A minha mãe, mulher de raça forte, pegou nas rédeas com as duas mãos. E eu me enterrei de alma na viola, onde plantei tristezas e curi canções. Por isso mesmo, amigo, é que eu lhe digo, não tem sentido em peito de cantor brotar o riso onde foi semeada a consciência viva do que é a dor.